rapaziada? Qual é, rapaziada? Portal do Arrocha. O novinha, eu tô na sua e você tá na minha. Eu sou favela, você é patricinha. Vem dar um gole na minha caipirinha. Vem de boca no meu copo, tu vai ficar loucona. A noite toda vai rolar o toma, toma. Se vem de boca no meu copo, tu vai ficar loucona. A noite toda vai rolar o toma, toma, vai toma. Vai toma sua gostosa. Vai toma sua gostosa. Gostosa já tomou um, agora vai pra segundona. Vai toma. Vai toma sua gostosa. Vai toma sua gostosa. Gostosa já tomou um, agora vai pra segundona. E no balanço do tio da rua, Anaê. Novinha, eu tô na sua e você tá na minha. Eu sou favela, você é patricinha. Vem dar um gole na minha caipirinha. Vem de boca no meu copo, tu vai ficar loucona. A noite toda vai rolar o toma, toma. Vem de boca no meu copo, tu vai ficar loucona. A noite toda vai rolar o toma, toma. Vai toma sua gostosa. Gostosa já tomou um, agora vai pra segundona. Vai toma sua gostosa. Vai toma sua gostosa. Gostosa já tomou um, agora vai pra segundona. Vai toma sua gostosa. Vai toma sua gostosa. Gostosa já tomou um, agora vai pra segundona. Abre que é sucesso. Abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre.